Thank you. Oi, SAP, você tem restrições até 3 mil pés, está cruzando 7 anos. Salvador Clarence American 230. Mike Alliance 230. Permission quest charged. Are you ready to squad? American 230 is ready to copy. Mike 230, clear to Kilo Mike India Alpha, flight level 340 via flight plan route. Departure runway 10, after departure left turn. Momo departure, Nenin transition. 119.35, Salvador departure, 5542 the transponder. American 230 is cleared to Miami. Flight level 340, flight plan route, runway 10. On departure, it's going to be a left turn with a Momo departure, Neiman transition, contact departure 119.35, squawk 5542. Mecca 230, read back correct, call me ready for pushback and setup. Mecca 230, most over, got it. 13170, apoio de TAP, descer para 2.000 pés, altímetro no 03, autorizado a sinal do procedimento ILS, que se repita no 0, semi-estabilizado. Estado 2003, autorizado a LS-3, TAP 1, 3170, completa a final do procedimento, chame a torre no 895. 795, bom dia. Salvador, bom dia, tá 3170. Liga posto com 3, tá 3170. 3520, senhor, identificação, chegada à área autorizada, desde para o nível 050, QNH 1 no 0 no 3. 0 no 3, 050 na área 3, por acaso. Traz o ar em TAP, apresenta 3520. Oi, TAP. TAP, é. Então, 31170, solo 19, solo 121, decimal 9. 219, boa. Salve, Salvador, uma boa, então, 31170. Boa, 3170, Alfa Juliette, remota 14, parte 1. Alfa Juliette, remota 14, parte 1, 31170. Tucano 3520, sem restrições, desça para 2000 pés, altímetro na 03, autorizado a final do procedimento ILS, que se repista no 0, são estabilizados. Vai, agora já estabilizado aqui, saiu no 03 para 2000, o completando na final 3580. Sam 3520, completa a final do procedimento, chame a torre na 895. 895, 3520. Vazor está 3520. São 3520, avistado, ajuste no 0 no 3, reporta, baixado travado. Baixado e travado, avistado na final 3520. São 3520, continua a aproximação, aguarda autorização de pouso. São 3520, autorizado pouso pistão no 0, vento 1, 1 no 0 grau, 7 noites. Livre pouso no 0, 3520. Salas 34, sala 1, 219. 34, 219. Sala 3520. 3520 Alfa Juliette, portão 2. Thank you. ground American 230. Right. Yes, may we start the right engine here at the gate? Okay, it's your discretion. Call me right from Quebec, American 230. Okay. ground, American 230 with Charlie. Request a pushback to start our other engine. Roger, clear for pushback, American 230. Call me right for taxi. Clear for pushback, American 230. Obrigado.